A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, você ligadinho com a gente nas ondas da Voz da Rússia, no ar o programa Onda DX, a emoção do mundo das ondas curtas, a apresentação de Jonas Bernardino. Vamos dando sequência com muitas novidades para você, participações especiais, as cartas dos ouvintes, informações do mundo do rádio na Rússia e em outros países, sempre novidades para todos os DXistas da Voz da Rússia. Tudo isso aqui no programa Onda DX, a emoção do mundo das ondas curtas. Fiquem sintonizados. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Olá, sou Marcelo Vieira e estou de volta com vocês para a segunda parte desse especial sobre a Rádio Paz e Progresso. No programa passado, fizemos alguns comentários importantes sobre o papel desempenhado pelas emissoras internacionais de ondas curtas durante conflitos políticos mundiais. Situamos também o surgimento da Rádio Paz e Progresso no contexto da chamada Guerra Fria, período no qual os Estados Unidos e a União Soviética se enfrentavam até mesmo pelas ondas do rádio. Mas voltamos a falar um pouco mais sobre a Rádio Paz e Progresso. Oficialmente, a Rádio Paz e Progresso se autodeclarava uma estação pública, independente e livre do controle do Estado. Apresentava-se como a emissora das organizações sociais soviéticas. Dizia representar as opiniões de instituições da sociedade civil soviéticas, tais como a União dos Escritores, Jornalistas, Comitê de Mulheres, da Juventude e outras instituições. Professava serem seus objetivos os de, abre aspas, transmitir informações verdadeiras sobre a União Soviética e sobre a vida dos povos de países estrangeiros para promover, em todos os sentidos, o desenvolvimento, o fortalecimento da compreensão mútua, da confiança e amizade entre os povos, fecha aspas. Diferentemente da Rádio Moscou, que se cercava de cuidados ao falar de questões internas de outros países, talvez temendo prováveis incidentes diplomáticos, a Rádio Paz e Progresso não tinha meias palavras contra os Estados Unidos. Sua linguagem era dura, direta e inflamada, tão dura quanto a da Rádio Pequim, da República Popular da China, que na época da Revolução Cultural de Mao Tse-Tung, referia-se aos governantes americanos como a Camarilha de Washington. Em 1983, por exemplo, a Rádio Paz e Progresso, quando denunciava a invasão norte-americana à Ilha de Granada, no Caribe, acusava a administração de Washington de promover atos bandidescos naquele país. A rádio também não tinha meias palavras quando falava das ditaduras militares do mundo capitalista. Referia-se a seus governos como lacaios do Império Americano, como gorilas e outras qualificações do tipo. Opinava sobre eleições em curso nos países capitalistas, muitas vezes tomando partido a favor de candidatos de esquerda e desqualificando seus opositores, acusando-os, por exemplo, de serem agentes pagos pela CIA. Os comentários eram tão pesados que chegaram a irritar mesmo governos que mantinham amizade com Moscou. É o caso da Índia, que nos anos de 1970 chegou a enviar inúmeros protestos às autoridades soviéticas reclamando da emissora por desqualificar seus partidos e políticos, chamando-os de corruptos e agentes do imperialismo. O governo soviético, por sua vez, eximia-se de qualquer responsabilidade, alegando ser a opinião de uma emissora independente do Estado. De acordo com o professor Sérgio Partamian, Para nós do Ocidente, é difícil acreditar que num país como a União Soviética, com um Estado altamente centralizado, houvesse de fato uma emissora independente. Ele é da opinião de que a Rádio Paz e Progresso expressava as opiniões mais incisivas do governo soviético, aquelas que, se difundidas por canais oficiais, poderiam muito bem dar causa a sérios incidentes diplomáticos. A Rádio Paz e Progresso, através de seus microfones, denunciava o cerceamento dos direitos de livre expressão, as prisões, as torturas e até assassinatos engendrados por regimes autoritários de direita em todo o mundo. Mas para os ouvintes latino-americanos, que nas décadas de 70 e 80 viviam sob regimes militares, com toda certeza a Rádio Paz e Progresso desempenhou um papel importante na formação de uma consciência crítica da realidade. Em suas transmissões para o Brasil, por exemplo, divulgava informações que jamais poderiam ser publicadas pela imprensa local, que naquela época, como vocês sabem, vivia calada sob forte censura prévia. A notícia que ouviremos a seguir, por exemplo, denunciava planos de espionagem dos Estados Unidos contra o Brasil e a Argentina. A revista Argumento Político informou sobre a existência de um acordo secreto entre os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e o Chile para a realização de um amplo programa de espionagem contra a Argentina e o Brasil. Esse programa prevê a prática de espionagem com a utilização dos mais modernos aviões americanos e ingleses que já circulam entre as Malvinas e a Ilha de Ascensão, possessão da Inglaterra. O equipamento dos aviões permite reunir informação secreta sobre o sistema de defesa antiaérea da Argentina e do Brasil, sobre seus aeródromos, bases militares e outras instalações estratégicas. Os aviões espias podem também captar transmissões das estações de rádio do Exército, inclusive venezuelanas e peruanas. De qualquer maneira, é bom salientar que durante o período da Guerra Fria, apesar do comprometimento ideológico, a Rádio Paz e Progresso desempenhou seguramente um papel importante para a quebra do monopólio da informação das grandes agências internacionais de notícias do mundo capitalista, na medida em que dava expressão ao contraponto do bloco socialista. Da mesma maneira, emissoras como a Rádio Liberty e a Rádio Free Europe certamente funcionaram como um contraponto ao bloco comunista. Talvez seja por todas essas razões que aqui no Brasil, e em outras partes do mundo, é claro, uma emissora extremamente politizada e com um forte discurso político-ideológico tenha angariado a simpatia de um significativo número de ouvintes. Esta foi uma produção do DX Clube do Brasil. Este programa teve pesquisa e redação do professor e DXista Sérgio Dória Partamian. Os áudios são de autoria de Antônio Ribeiro da Mota, Robert Wildmeier, Sérgio Dória Partamian e do programa Rádio Enlace da Rádio Nederland. Os arquivos pertencem ao acervo do DX Clube do Brasil. Adaptação de texto e locução de Marcelo Vieira. Um grande 73 a todos! Serviço em português da Voz da Rússia, Rua Piatnitskaya 25, CEP 115-326, Moscou, Rússia. Aguardamos ainda sua correspondência nos seguintes endereços eletrônicos: ondadx@yahoo.com ou letters@ruvr.ru. Escrevam, esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX.